bom demais. E tá bom demais. E tá bom demais. E tá bom demais. Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela. A mais mais. Tô tão dependente de você. Magic.